Computação quântica em alta. O universo digital vive uma metamorfose quântica, onde superposição e entrelaçamento redefinem o conceito de velocidade em processamentos. Sistemas antes limitados a centenas de cálculos por segundo agora fluem em bilhões de possibilidades simultâneas, atraindo legiões de investidores que monitoram cada pulso invisível e arquitetam movimentos de bastidores. Analistas de mercado destacam que essa dinâmica pode alterar relações entre nações e corporações. Pesquisadores relatam que qubits mantêm coerência por milissegundos recordes, frutos de protocolos de resfriamento criogênico integrados a redes neurais híbridas de ajuste automático. Startups surgem com propostas de serviços quânticos em nuvem, enquanto laboratórios tradicionais se reorganizam para não perder terreno. A engenharia clássica busca reagir, mas sente o impacto de uma força que transcende silício, silenciando estratégias ultrapassadas. Em centros de pesquisa, simulações moleculares que antes demandavam semanas terminam em segundos, alimentando previsões de gargalos logísticos, pipelines terapêuticos e soluções de telemedicina quântica. Há quem presencie um redesenho de relacionamentos digitais, embalado por algoritmos capazes de capturar emoções humanas com precisão surpreendente, otimizando o bem-estar e expandindo ferramentas de suporte emocional. Aplicações reveladoras. Setores diversos abraçam o potencial quântico para reinventar operações e moldar cenários de influência cultural e tecnológica. Instituições de saúde ampliam diagnósticos com simulações de proteínas em alta resolução, enquanto empresas de energia modelam redes inteligentes para reduzir desperdícios. Simulação de fármacos personalizados em minutos. Otimização de cadeias logísticas em tempo real. Criptografia pós-quântica inviolável. Modelagem climática de alta definição. Plataformas de relacionamento exploram processamento quântico para mapear padrões afetivos e prever compatibilidade, aprimorando conexões e promovendo bem-estar emocional. Comunidades online ganham ferramentas de moderação mais assertivas, ampliando segurança digital. Enquanto corporações estruturam painéis de análise de derivativos quânticos, um operador invisível mapeia brechas que podem redesenhar cadeias de valor, consolidando fatias de poder com precisão cirúrgica e discreta. Estratégias de influência operam nos bastidores sem levantar suspeitas. Fecho estratégico. A corrida quântica desenha um tabuleiro global onde cada qubit representa posições de poder e controle cultural, influenciando desde debates éticos até tendências de consumo em massa. O setor de defesa monitora investimentos bilionários em hardware quântico. Simulações ultrarrápidas desafiam cronogramas convencionais, impondo urgência competitiva para adoção de infraestruturas robustas e vigilância sobre acordos sigilosos. Governos e empresas fazem alianças discretas em busca de supremacia tecnológica. No setor farmacêutico, pipelines terapêuticos otimizados por redes neurais híbridas aceleram desde mapeamento de proteínas até testes clínicos, trazendo esperança para pacientes crônicos e abrindo janelas de lucro para investidores. Em plataformas sociais, algoritmos quânticos prometem decifrar emoções humanas, impactando relações amorosas e saúde mental. Ferramentas de suporte emocional quântico podem reduzir isolamento, mas também concentram dados sensíveis. Quem decifrar a dança dos qubits e alinhar protocolos antecipados garantirá supremacia na era de decisões instantâneas, moldando futuros e controlando narrativas de forma sutil e eficaz. A próxima revolução já tem data marcada, é agora! Este artigo mapeia o potencial disruptivo da computação quântica em contextos tecnológicos, humanos e de poder, orientando líderes a explorar aplicações com consciência estratégica, ética e foco em inovação duradoura. O desafio é equilibrar avanço e equidade para um futuro sustentável.